que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? Porque era sonho vir à terra. Quem vai ser o primeiro a me responder? Sair dessa cidade, ter a vida onde ela é. Subir novas montanhas, diamantes procurar. No fim da estrada e da